Boa noite, estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. E hoje tenho um programa especialíssimo, o primeiro e provavelmente o único nestes moldes. Este programa vai ser um tributo, mas ainda não vou revelar já a quem o programa é dedicado. Vamos começar já com música. E para começar o programa temos os Gotthard e a música Where Are You? Música retirada do álbum Firebirth, álbum lançado em 2012, primeiro álbum que conta com Nick Mader, precisamente porque substituiu Steve Lee. E esta música é dedicada pela banda ao ex-vocalista falecido em 2010. Para vocês, Gotthard, Where Are You? Talking with the moon, where are you? Where are you? How are you? Is your life today still blue? As you hid inside so long, but not enough for those who knew. How are you? How are you? Send me please some news. How is life for you out there? Are you dancing on a rainbow lane? Are you singing in the rain? Will you help me understand? Will you be my chosen angel now? Will you take me by the hand, meet me at the end. Is it true that your friends, they welcome you? Does the road to nowhere somewhere new? Is it true? Is it true? Is it true? Will you help me see it through? How is life for you out there? Are you dancing on a rainbow lane? Are you singing? many times a day can I let it get away and miss the chance to tell you all the things I need to say? How long's it gotta take? Is the sleeper gonna wake? Now it's time to let you know, and I hope it ain't too late. Thank you to you I owe more than I can say. Two words and yet I know they're not enough. Never find the words to show you, but I'm on my way. How many days are gone, yet they never seem to drag on. And the sun you keep it shining, always you I'm counting on. How long I can't recall, to me would be small. E após Gotthard, Where Are You, ficamos com Gotthard, Thank You, música retirada do último álbum da banda, o álbum Bang, lançado em 2014. Esta música é uma música muito especial para a banda, já que esta balada foi composta por Leo Leoni e dedicada à sua mãe. Eu aqui neste programa, neste tributo, vou alargar a dedicatória desta música. Para mim, esta música é dedicada, e hoje em especial, é dedicada a Steve Lee, homenageado do programa de hoje. E agora vamos entrar numa nova sequência. Para começar esta sequência, temos uma banda de que Steve Lee fez parte antes dos Gotthard. Estou a falar dos suíços For Sale, que em 1988 lançaram o seu primeiro e único álbum, o álbum Stranger in Town. Para vocês, For Sale e a música Stranger in Town. E após For Sale, ficamos com Crack, Red Light Lady. E os Crack são uma banda especial, já que foram eles a semente que deu origem aos Gotthard. Aliás, os Crack trocaram o nome para Gotthard, já que o nome Crack era demasiado parecido com o nome de outra banda de hard rock da Suíça, os Crackers. E vamos agora para uma nova sequência. E para começar, temos Fire Dance. Esta música é retirada do primeiro álbum dos Gotthard, o homónimo Gotthard, lançado em 1992. Para vocês, Gotthard Fire Dance. Após Fire Dance, ficamos com Gotthard Hope and Fire, do segundo álbum da banda, o álbum Dial Hard, de 1994. E terminamos esta primeira sequência de músicas de Gotthard com a música Fist in Your Face, do terceiro álbum da banda, o álbum G-Spot, lançado em 1996. E nestes três primeiros álbuns, os Gotthard mostraram a sua faceta mais pesada, mais irreverente. E vamos agora para uma nova sequência e o nosso Riff Service vai acalmar um pouco. Vamos ter agora dois momentos de dueto. O primeiro momento de dueto é entre a diva Montserrat Caballé e os Gotthard. Para vocês, Gotthard e Montserrat Caballé, One Life, One Soul. Make it mine. Call it, call it.

após o emocionante dueto entre Steve Lee e Montserrat Caballé em One Life, One Soul, ficamos com um momento de diversão. Ficamos com Lift You Up, dos Gotthard, que aqui contou com a participação de Roman Arkhipov. E vamos agora para uma nova sequência. A próxima sequência mostra uma outra faceta dos Gotthard. Uma faceta mais madura, mais calma. Posso até dizê-la, mais pop rock. E para começar esta nova sequência, temos a música Free and Alive, música de abertura do álbum Open, álbum lançado em 1999. Para vocês, Gotthard, Free and Alive. where children die. Tell me who cares when old men cry. Without big hope and without a plan, we go. Tell me who cries when the forests die. Tell me who cries when the world gets dry. Without big hope and without a view, we die. Yes, we die. Judgment Day, without big hope, we're running out of time. Sailing ships with unknown destiny, spilling oil in the open sea. Without big hope and without a view, we die. one of these days I'll turn around and still be there. You wanted a million, wanted a million miles away. Just wanna be near you, wanna be near you now, near you now and day. All the chances are on me, gotta stop my heart from bleeding. Well, I got one more card to play, lay it down to make you stay. One in a million. E após Free and Alive, ficamos com Gotthard, Everything Can Change. Do quinto álbum de originais da banda, o álbum Home Run, lançado em 2001. E terminamos esta sequência com a música One in a Million, do álbum Human Zoo, lançado em 2003. E este álbum já mostrava novamente os Gotthard a voltar a um hard rock mais pujante, mais veloz, mais pesado. E vamos agora para uma nova sequência. E a próxima sequência conta com duas covers, uma em estúdio e outra ao vivo. Nesta sequência, Steve Lee mostra a sua capacidade de interpretação em músicas que não são dele. Para começar, temos uma cover de Rolling Stones. Para vocês, Gotthard, Ruby Tuesday. She came from yesterday, don't matter if it's gone. While the sun is bright or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Question why she needs to be so free. Well, she'll tell you it's the only way to be. She just can't be changed to a life where nothing's gained and nothing's lost. Such a cost. Goodbye, Ruby Tuesday. Who could have a name on you? When you change with every new day, still I'm gonna miss you. Goodbye, Ruby Tuesday. no time to lose. I heard her say, catch your dreams before they slip away. Thank you. E após a balada Ruby Tuesday, ficamos com Gotthard Rock and Roll, cover ao vivo de Led Zeppelin. E vamos agora para uma nova sequência. Para começar esta sequência, em que os Gotthard voltaram novamente ao hard rock mais pujante, temos a música Stay for the Night, música retirada do perfeito álbum Lip Service, álbum lançado em 2005. Para mim, o Lip Service é o melhor álbum do século XXI. Para vocês, Gotthard, Stay for the Night. Gone too far.

E após Stay for the Night, ficamos com outra música potente, a música Gone Too Far, do álbum Domino Effect, álbum lançado pelos Gotthard em 2007. E terminamos a sequência com uma música do último álbum lançado por Steve Lee, o álbum Need to Believe. E aqui, a representar o álbum Need to Believe, lançado em 2009, temos a música Unspoken Words. E vamos agora para uma nova sequência. A próxima sequência vai ser dedicada a 4 músicas ao vivo, de 4 diferentes álbuns ao vivo que os Gotthard lançaram. Para começar, temos uma música do álbum acústico, do álbum Defrosted, álbum lançado em 1997. Para vocês, Gotthard, Hurry! Germany, hello Hamburg, wie geht's? Yeah! Freddy. Per adesso il dio del rock and roll ci ha aiutati un po' con il tempo, per cui un grazie anche qua sopra perché aiuta notevolmente ad avere una bella serata insieme. Anzi, vi dirò di più che ogni tanto sembra quasi di essere un po', quasi un po' in paradiso. E após Hurry, ficamos com In The Name, música retirada do álbum ao vivo The Hamburg Tapes, álbum lançado em 1996. Continuamos a sequência de músicas ao vivo com a música Top of the World, retirada do Made in Switzerland, Live in Zurich, lançado em 2006. Este álbum fez parte da turnê de promoção do álbum Lip Service e terminamos a sequência com a música I Don't Mind, retirada do último álbum que Gotthard lançou ao vivo com a presença da voz de Steve Lee, um álbum chamado Homegrown Live in Lugano, um álbum de um concerto realizado em julho de 2010, poucos meses antes da morte de Steve Lee. E vamos agora para uma nova sequência. A próxima sequência conta com duas participações diferentes de Steve Lee. A primeira é uma cover do clássico dos Beatles, With a Little Help from My Friends. Cover essa que contava com Steve Lee, Katzman e Brack. Para vocês, Lee, Katzman e Brack, With a Little Help from My Friends. Thank you. I sang out of tune, would you stand up and walk out on me? Lay on me your ears and I'll sing you a song. I will try not to say that. Oh, baby, I gotta get by. Day. Are you sad because you're on your own? Baby, baby, I'm a little help from my friend. Ooh, yeah. I'm a little help from my friend. Going to try a little help from my Do you need anybody? Dances on the waves. about the old days, playing hide and seek within the caves, but a memory. E após With a Little Help from My Friends, ficamos com a participação de Steve Lee no álbum de Arion 01011001, na música Beneath the Waves. Além de Steve Lee, nesta música cantavam Daniel Gildenlohe, Bob Catley, Henrik van Giersbergen, Floriansen, John Landa, Hansi Kürsch e Tom Hengland. E vamos agora para uma nova sequência. A próxima sequência conta com duas músicas diferentes e ambas especiais. A primeira delas é uma versão em espanhol da música Anytime, Anywhere. Para vocês, Gotthard, El Traidor. Yeah. road to promised land. Após El Traidor, ficamos com Gotthard, One Team, One Spirit, balada retirada da coletânea One Team, One Spirit, The Very Best, coletânea lançada em 2004, e esta música foi também adotada como o hino da Seleção Olímpica da Suíça nos Jogos Olímpicos de Atenas em 2004. E vamos agora para uma nova sequência, a penúltima sequência do nosso Riff Service. E esta sequência é uma sequência muito especial, é uma verdadeira sequência de tributo. E para começá-la, temos os Bonfire, que em 2010, em outubro de 2010, duas ou três semanas após a morte de Steve Lee, resolveram dedicar a música I'm On My Way, música dos Gotthard, à memória de Steve Lee. Para vocês, Bonfire, I'm On My Way. What the fuck, you know? Yeah. Because this song, I mean, it's not a Bonfire song we play. It is a song about from somebody who passed away a few weeks ago. I'm On My Way! And I think it's only fair, because 2006, we played right before this great band, before this great singer. And you know what who I'm talking about. This is Steve Lee. And I'm sure he would be glad to be with us tonight. And I think He's watching this, and he will be proud of you guys. Yeah. Let's play a song from this band, Yotar. This one's called I'm On My Way. Yeah. party. Maybe still listening. The first to kill, the last to kill. Still wanna sing, still want to play. Before I'm gonna leave it all behind. We're going closer, here by my side. Let me take you for a ride. What I had to, but it's still a long way. I hope you remember me each and every day. There are goodbyes that no one cares. após Bonfire, ficamos com Mark Storace e a música Heaven, cover dos Gotthard. Esta música foi interpretada pelo vocalista dos Crocus na turnê do festival Rock Meets Classic e foi um Mark Storace visivelmente emocionado e a chorar que interpretou esta música Heaven. E as duas últimas músicas desta penúltima sequência do Riff Service foram ambas retiradas do tributo One Life, One Soul, A Tribute to Steve Lee. A primeira, interpretada por Natalie Griffart, And Then Goodbye, e a segunda, interpretada pelo brasileiro BJ, e foi a música Someday. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service. E esta sequência é uma sequência muito emocionante, já que são duas músicas que foram lançadas após a morte de Steve Lee. Para começar, temos a música The Train, o único original lançado no álbum ao vivo Homegrown Live in Lugano, lançado em 2011. E esta música, durante algum tempo, eu pensei que seria a última música que tinha ouvido cantada por Steve Lee. Para vocês, Gotthard, The Train. Some others where I cry. What's my destination? I still don't know. Train of life, just take me down to where the full moon's blow. But I'm not alone. Everyone is going to meet its destiny. Sometimes it's tough, don't you feel the same? I won't ever miss that train. Rain the hills, the sky's so blue, pictures of those eyes. We had many projects, she'd become my life. But things have changed, waving hands goodbye. You can alter destiny, not even if you try. We're not alone. Everyone is searching for his gravity. Sometimes it's tough, don't you feel the same? We won't ever miss that train. Through stations I've never seen before, and I'll never see them again. Reach out my hands for new things to come, over and over and over again. But I won't ever miss that train. Matters where I cry. What destination? Now I know. Let the train of life just bring me down to where the full moon's blow. But I'm not alone. Everyone is going to meet its destiny. Sometimes it's tough, don't you feel the same? I won't ever miss that train. Whoa.

Despeço-me de todos com um forte abraço. Desejo-vos uma ótima semana. Estamos na Web Rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. Steve Lee, descanse em paz. Rock on!